Amigo, agora que eu entendi alguma coisa que alguém falou lá atrás, vamos em A, alguma coisa assim. Não era A, né? Era uma nota. Os gatos começaram a cantar aqui também.